acreditar em mim quando digo que provavelmente não irá viver sem chorar. Acredita em mim quando digo que mesmo se o choro durar, a vida não vai parar. Gravei uma conversa em que uma voz disse uma coisa que procuro sempre lembrar. Veja o sol, mesmo quando vem escolheu aparecer. Então você, mesmo sofrendo, tem que escolher crescer. Do mesmo lugar que você vim, como você é o pó, eu voltarei. Você é igual a mim, então faça por mim. Faria a você. Acredita em mim quando digo que provavelmente não é.